tô aqui pra relatar os fatos que acontece na favela. Ontem o mano tomou 3 tiros de 8 na cabeça, ficou 2 meses de coma. E agora ele se recuperou e voltou pro bairro Pestana. Agora ele está querendo se vingar daquele fulano que quase acabou com a sua vida. Agora ele está sobre sua mira. Ele vai até o fim do mundo para pegar aquele vacilão que quase acabou com a sua vida com 3 tiros de 8. Agora ele está destinado a morrer. O bagulho tá doido, ele vai se fuder. Quando ele encontrar aquele vacilão, ele vai descarregar a sua PT. Pode crer, ele se envolveu em paradas erradas. Agora o cara está muito louco, não quer saber de nada. Só quer saber de matar aquele pilantra. Fugir do esquema já não adianta. Ele já pressente o fim se aproximando. Agora é matar ou morrer. O bagulho tá doido, o bicho tá pegando. Agora é fato criminal no comando. Ele trocou tiro com aquele otário. Agora ele vai se cobrar, não vai deixar barato. Ele bateu de frente, descarregou o ódio que tinha na mente. Esse é mais um fato que acontece na favela. É a história real do dia a dia que sempre acontece na periferia. Todo dia é muita covardia. Pode crer.